Começa livre, Juliette, dia bravo. Bravo, até a volta. Gosta, aguarde um minutinho, cópia. Zulu, Hotel Romeu, vento 110 graus, 13 nós, autorizado pouso, pista 17. Ciente, livre pouso, 17 Zulu, Hotel Romeu. Patrona, controle. Patrulha Salvador, muito boa tarde, boa noite, patrona. Boa noite, patrona, boa tarde, assina a identificação, desce e mantém o nível de voo 050, chegada Mari. 050, agente, chegada Mari, boa noite, patrona. São Paulo. São Paulo, minutinho, cópia. Na escuta, Dael... Dael Leda Bridge, subida, pode programar aí. Dael Leda Bridge, obrigado. Mike Serra, gostou para a cópia? Tá autorizado, Sierra November e Rebeca Uniforme, 085. Vai sair no corredor Axé, inicialmente, curva direita, pistão 7. 5455 é o código, 198 é o controle. Aguarde só um minutinho, deixa eu conferir o plano do senhor aqui, peraí. Solo Gol 754, livrou. 754, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Gol 754. Torre agora, 718-612. 18-6, tem Alfa Juliette. Torre Salvador, papapapá, se a Fox Yankee estabilizado no ILS X-Ray da 1-0. Zulu, tá o meu, solo de 4-6, confirmando o Pate 5. Abrindo o Pate 5, Zulu, tá o meu. No corte de sequência, Zulu, tá o meu. Se a Fox Yankee confirmando o pouso no 0? Afirmativo, tá estabilizado no ILS. Reporta trem baixo, Sierra Fox Yankee. O primeiro trem baixo, aí aqui. Pós direto com a primeira curva à esquerda após a decolagem. 5455 é o código, 198 é o controle. Firma de assalto confirmando a subida Momo, Alba pós direto. Mike Serra Golf, cotejamento correto, me confirme o pátio PLB. Zero única bomba. Acionamento de táxi decolagem agora com a torre 18-6. Tão 3605, copia. Copia da 3605. Autorizado São Paulo, Congonhas. Nível de voo 360 via Upper Zulu 16. Subida da El Lida Bridge. Curva direita, ponta decolagem. 5454 é o código, 198 é o controle. Autorizado São Paulo, 360 de Upper Zulu, 16, Leda Bridge, decola com curva direita, transponder 544, controle 1998, TAM 360. Qual é a sua proposição? Chamar para a posicionar, TAM 360. Salvador 35267 para pushback sanamento, posição 01. Aguarde para posicionar 5267. Aguardo. Paulo Salvador, web 6741, solicita pushback sanamento, estou na posição 7. 6741, não autorizado, chama para emitir táxi. 7 autorizado, chamar aparente. Salvador, boa tarde, Abjet 5728, Centro da Novembro, autorização 330, Recife. 5728, Centro da Novembro, autorizado Recife, nível de voo 330, via Priuí 58, o Caracaju é subida, curva esquerda após a decolagem. 5460 é o código, 198 é o controle. Autorizado 330 para Recife via Peruísque 58, a saída é Puca, Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda, 5460 transponder, 1198 controle, 5728. 5728, cotejamento correto, chama para puxa acionado. Chama pronto, 5728. Trip 5267, puxa acionando 1, não chama para iniciar. Autorizado, puxa acionamento, 5267, chama para cá. Ah, mano, 2, 2, 3, 1, 1, 9, 4, 1. Prossiga, senhor. Qual a velocidade? É reduzida para 210 agora. Tem como o senhor acelerar para ser o número 1? Ah, se eu dispor. Acelerar para? 2, 4, tá bom? 2, 5. Tá bom. Quando com 250 nós na Pro 050 vai ser limitado pelo localizador. Desça para 2.000 pés com 1.016, quando 941. E 250 nós mantendo a proa, desce para 2.000, hein? Isso, 2.000 pés com 1.016, vai levar uma proa 50. Proa 50, 1.016, obrigado. Controle OTAN 3566, transfere, perdeu contato na frequência 1260. 3566, acionei a identificação, desse mantém o 070, a chegada à área. Ok, descendo para o 070, percebo a chegada à área. TAM 3804, reduza para 250, nosso. 3804, slow down speed 250 knots. That's correct, sir. Reducing to 250 knots, sorry. No problem, wind for that. Golfo, boa tarde, livre acionar, boa tarde. Alô, Salvador, você é a Fox Yankee, está na Juliette, pode falar. Gente, Fox Yankee, mantém a posição. É, mantém a posição, está ligado. Para iniciar táxi 6741. Via India Alpha, ponto de espera, chame torre 186, o TAM 5267. India Alpha, ponto de espera, 186, 5267. WebJet 6741, no táxi autorizado via Pátio de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Salvador, 3567, pronto para decolar. 567, está autorizado a linha de decolar. Pista no zero. O vento 100, graus 14 nós. A linha de decolar na 1-0-3567. 0625, localizador 941. Vou reduzir para 210, positivo? Está livre a redução a partir de agora. Positivo, obrigado. Down 3804, reduced to 210 knots. Down 3804, 210 knots. That's correct, sir. Correct, bar is slowing down 210 knots, then 3804. Saída 2230, desça para 3000 pés, voltímetro em Salvador 10 na meia. 3000 na 0 na meia, 2230. Afirmo, está autorizado, ingresso via Juliette, cruze pátio principal, reposte na Lima. Ingresso na Juliette, que vai cruzar o pátio principal, reposte na Lima. Down 3804, radar vector for space, turn left, head in 015, your limit will be localized course. Roger, left heading 015, limit is localizing. What is our traffic? Is this 25 miles ahead? É 741, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali, manter, cabeceira no zero, né? Autorizado Galeão 360, via Peruísque 50, Bidev, upper November 857, após conforme a rota do plano de voo. Subida da El Leda Bidev, primeira curva direita após a decolagem, 5461 é o código, 198 é o controle. Correto, chama para o pushback estacionamento 3197. Solo, chama para o pushback e entrou na Lima. Táxi via Lima, mais Quebec. Na Quebec, chama o solo, ou corrigindo, a torre em 186 para cruzar a pista. Lima, mais Quebec, chama a torre 287 para o cruzamento. 186, está no gate 5 para acionamento na posição posterior ao pushback. Solo Salvador, você é à vontade, com o 925. Serra Fox Yank, me copiou? Copiei, torre 286. Foi o WebJet 5728 que modulou, que tá querendo acionar e depois puxar? Afirmativo, gate 5728. Tá livre acionamento na posição, chame para o pushback. Chamará pushback 5728. Pronto, pushback, acionamento, 3605, gate 08. 3605, portão 8 autorizado, chama para iniciar táxi. Chama para o táxi, está 3605. Solo, tráfego, Paulo Salvador, com 9225. Pronto para cópia com fins? Segue. Está autorizado com fins 380, via Pezulu no 6. E após conforme a rota do plano de voo. subida da Euleda Bridge, primeira curva à direita após a decolagem, 5447 é o código, 198 é o controle. Capitão, na sua escuta. Leda Bridge? Isso. Autorizado, Leda 3.0, da Euleda Bridge, chegando pelo 6 após a decolada, é de 447, só confirmando o transponder 5447, cotejamento correto, já para puxar essa nave. Botará. Romeu Sar Bravo, bom dia, boa tarde, né? Já passou de meio-dia. Confirme, por favor, o setor de sobrevoo. Ok, reduce to 190, 190. 190, 3804, thank you. Oscar Bravo, o setor de sobrevoo, por favor, pra onde que você vai? 120 graus, 14 nós, autorizado pouso, Cristiano Zé. Autorizado pouso, 941. Objeto 6741, decolado 58, controle 119, décima 8. 19, 8, 6741, boa. Sim. Estimativo 1016, o altímetro 2230. 190. Olhe, Salvador, bom dia, 6741. Web 6741, no contato, radar na decolagem, submantenha 340, saída da EL. Gente, no perfil da EL, 6740. To 3000, 3000, 1016, intercept localized, right head in 070. Heading 070, clear to join the localizer, FM 3804. Sure. Dael, autorizado. Do Web 6741. Imagina, é o método, é só tudo. Solo 1-2-1-9. RI-200, OTAN 3-5-6-6. 728, gate 5. Direita, estima Solo 1-2-1-9. Mike Serra Golfo, decolado 00, curva à esquerda. Reporta. Mantém na escuta, Mike Serra Golfo. 7, isso é a curva à esquerda, Mike Serra Golfo. Salvador, 3605, táxi com 160 a bordo, terna Galeão, 4 e 10, segundo dia. Autorizado táxi inicialmente até através do portal meia dúzia. Chame lá, quando estiver lá, 360. Chamada através do portal meia dúzia. Romeu, Alves Cabral, livre sinal, boa tarde. 72,000, call me station localizer. Roger, clear and approach, map 3804. Pode bater a curva para a bomba? Afirma, só segue no perfil da bomba, mas se arragou, só apenas manter na escuta o cruzamento. Golfe. Eu acho que é bravo, autorizado a linha de colapso, 37, 20, 1, 1, 0 graus, 1, 4, 9. Eu acho que é bravo, visual, para seguir no perfil da saída, chama controle, 1, 9, 8, 8. noturno, bom dia, boa tarde, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportar Alfa, 94. Alfa, Salvador, pode dar boa tarde, às 24089, minha informação 90, em 13, quando o 300, Vitória. 300, vou recoordenar porque eu aprovarei que foi o 36, tá ok? Gente. 30. 030, Max Ferro. 030, Fox, quero baixar esse frequência. Então, 3566 completa a redução até 170 nós. Aí, tá. Vai reduzir 170, né? 3566. Salvador, passarela 2230, estabilizado, fui LS. Torre agora, 118.62, passarela 2230. 18.6, até já. Doutor Salvador, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Essa base de Coluna 17, vai com proa de Costa Azul, mostrando 500 pés, na corte. Bravo. Oscar Bravo, 500 pés na minha escuta. Litoral Sul, informe o sinal para pouso. Bravo. 3804, start reduced for approach. Traffic ahead of you, 6 miles, 10 knots round. It's our echo 145. Starting to slow down to the minimum, 3804, and understand we're clear to join the ILS for runway 10. Complete approach, call on 5118 the small 60, 3804. 3804, thank you, boa tarde. Controle, gol 9924, 160, restrito 150. Fazendo o que solicita após voar e tarde. 9924, sinalização, desse mantém o 050, inicialmente a chegada a mão. A mão, sim. Você é um 356, pode prosseguir na descida para 2000? Afirmativo, está livre de aproximação, desça para 2000, acusa estabilizado, está 3566. Acusa patronal estabilizado, 3566. Salvador, bom dia, o 5728 para o táxi, 150 a bordo, 2:50, alterna Fortaleza. Para 3000 pés com 1016 no altímetro. 3016, 3660. Pátio, Índio e Alfa no ponto de espera, 1865728, obrigado. Salvador, 3605, boa tarde, mantém o ponto de espera, 210. Teve uma modificação, acho que não, acredito que não deve ter chegado nas cartas ainda, aí houve uma padronização das saídas, colega. Eu posso coordenar com o controle, ver se ele autoriza da El Diné, mas ultimamente a gente está padronizando da El, Leda e após o fixo B10, assim, para quem vai falar o período de 50. Mas eu posso tentar coordenar com o controle, se o senhor quiser. Não, não, a gente coordena depois, né? Só obrigado, viu? Tá ok. Pushback acionar, posição 02, gol 9285. 9285, gente, aguarde. Para 3, 1, 2, 3, 7. Acessarei 2230, solo 06, livre à direita, solo 1209. Para a direita, 219, 223. LS está 3566. 3566, complete a aproximação, torre agora, 1-1-8, meia dúzia. 8-6, boa tarde. Está 3660, livre aproximação, desça para 2000, acusa estabilizado. 2000, vai botar estabilizado, 3660. Bono 328, acione identificação, desça e mantenha o 050, chegada Mari. Reduza para 2509. Bono 328, desça para o 050, chegada Mari, reduzindo para 250 nosso. 2509, chegada Mari, gol 328, até o 050. Romeu Cabral, final para pouso, frequência livre. Confirmando, manter o ponto de espera, 3605. Oi, Salvador, boa tarde, está 3566, estabilizado. 3566, informar em pista livre, continua com a situação. Estou seguindo, 3566. 080, direto para o destino. É de grato. É golfo estimado de pouso? Estimado pouso, 1600. Copiado. Hi there, swimming on the right, 10380 for it, thank you, good day. Meia, vento 1-10 graus, 1-2-9, autorizado pouso, pista no zero. Ativo autorizado pouso, pista no zero, tão 3566. Tão 3605 após companhia final, ali mantém, cabeceira no zero. Sound control, tap 3804, we're living the active runway, we do it now. 2804, clear text Alpha Juliet to gate 1111. Alpha Juliet, gate 1110-3804, pinking. Dado Mari, web 672 anos. Mari, é nome? Opa, não sabe. Aproximação, chame torre 118-612. 118-612, obrigado. 924, livre aproximação, desça para 12.000 pés, acusa estabilizado no localizador. Nessa desvio, gol 1924, vai acusar estabilizado. Olha, Salvador 3605, 3605, vento 1 no 0 graus, 149, autorizado a colapso no 0. 3000 com 1016. 3000, 1016, trip. Guardião 05, tá livre da colagem para o Nordeste, 1110 graus, 12 nós. Salvador, 3660, vai passando o índice ar no momento da baixada de trabalho. 3660, informarei que está livre. Aguardando que está livre, 3660.